Eu sou o índio, sou filho dessa floresta. Sou caçador e não deixo de caçar. Eu como e bebo tudo que vem da mãe terra. Só Deus Tupã, quem nos pode ajudar? Eu sou o índio, sou bem forte brasileiro. E também sou mensageiro de uma tribo do Baiú. Do antepassado, hoje está tudo mudado. Índio está civilizado, índio não anda mais nu. Me sinto grato pela minha descendência. Da consciência que eu jamais vou esquecer. E assim falava nosso pajé Laurelino. Eu sou o índio, não envergonho de dizer. E ainda relembro que eu sou descendente. Índio, nós somos parente de uma grande geração. E pelo jeito, índio tem que ter respeito. Lutar pelo seu direito, que é o dever do cidadão. Pura.